companheiros todos fizeram uma grande festa, com tanta fartura, e ainda sobrou muitos alimentos para levarem para os outros necessitados que Chico visitava. Mas antes de ir embora, Chico lhe perguntou: "Mas motorista, como é que você soube que eu estava aqui debaixo dessa ponte, a tantos quilômetros da minha casa? Não havia ninguém lá?" E ele disse: "Eu procurei o seu endereço, o senhor não mora nesse endereço tal?" Eu disse: "Sim, é isso mesmo." "Pois havia uma pessoa assim na frente da sua casa. Havia um senhor, um velhinho, de barbas brancas, de olhos azuis. E eu lhe perguntei: o senhor é Chico Xavier?" "Não." "Ele está?" "Não, Chico saiu." "O senhor sabe onde ele se encontra?" "Eu sei." "Ele se encontra debaixo da ponte tal, distante tantos quilômetros daqui." Era Bezerra de Menezes, que se materializava para apontar a direção de Chico Xavier. Que possamos ser nós também, meus amigos, os instrumentos que os espíritos possam apontar em nossa direção para os necessitados, para que eles busquem pelo menos uma palavra de consolo, uma palavra de esperança, uma certeza da fé. Então vamos ajudar a nossa casa espírita. O dízimo não é errado. As igrejas que cobram o dízimo, e a própria Igreja Católica tem se esforçado em cobrá-lo, tem feito muito bem. Saiu há poucos meses numa reportagem, numa revista de grande circulação, que as igrejas evangélicas, onde se instalam, elas melhoram toda a vizinhança. Pessoas que estavam bebendo, gastando com bebida, com drogas, com mulheres fora do casamento, passam a colocar a Bíblia debaixo do braço, frequentar a igreja e se melhorarem. Aquele dinheiro que era gasto com bebida, com drogas, com casos extraconjugais, revertia para a igreja, e a igreja cresce e floresce e ajuda muita gente. E aí eu tenho inveja dos evangélicos, porque toda semana se inaugura uma igreja evangélica. Daqui a pouco, em todo quarteirão, em toda quadra, vai ter uma igreja. Enquanto que casas espíritas, a gente conta nos dedos aquelas que nascem. E eu já vi casas espíritas fecharem as portas. Estava visitando a América. Fui para o casamento da minha irmã, que mora em São Francisco, e visitei um grupo que se reunia na casa dos trabalhadores. E eu lhe perguntei: "Por que vocês se reúnem aqui? Vocês não têm uma casa espírita para frequentar?" "Nazareno, nós tínhamos. Uma brasileira que cedia a sua casa e o seu restaurante, onde fazíamos almoços beneficentes. Como retornou ao Brasil, nós ficamos sem casa espírita." E por que os espíritas não se juntaram para alugar um lugar? Porque as outras casas espíritas não se solidarizaram para socorrer aquela que fechava suas portas? E eles não souberam me explicar. Mas o que me mais partiu o coração foi quando eu perguntei à coordenadora, Noeli: "Mas Noeli, como é que era mesmo o nome da casa espírita de vocês?" E ela me disse: "Grupo Espírita Bezerra de Menezes." O homem que doou a sua vida em nome da doutrina espírita, que chegou a doar o seu anel de formatura para socorrer uma mãezinha pobre e faminta, que teve que voltar a pé para sua casa, muito distante, porque até o dinheiro do bonde ele houvera dado para socorrer as pessoas. E nós, os espíritas, deixamos a casa espírita fechar. Meus amigos, a gente tem um grande tesouro que é poder ajudar. Se a gente não tem tempo, a gente tem que lembrar que tempo é questão de prioridade. Quando uma coisa se torna prioridade, a gente arruma tempo para ela. Quer ver uma coisa? Pega aquele jovem extremamente atarefado que não tem tempo para nada, deixa ele conquistar uma namorada nova, se apaixonar. Num instante ele arruma tempo para sua namorada.